Antes do programa começar, alguns avisos rápidos. Primeiro, que ele foi gravado no dia 1º de setembro de 2018, então existem algumas informações que a gente não tinha conhecimento ainda. Por exemplo, a volta de Hunter vs Hunter, o cancelamento de um novato, o início de uma leva nova, etc. Mas ainda assim, o episódio está muito rico e vale muito a pena ouvir. Segundo, que é importante reiterar que o que você está ouvindo aqui é um podcast, geralmente se ouve ele por feed. Que são aplicativos que tem na App Store e na Play Store. É só pesquisar podcast, nas lojas lá que você vai achar. Aí dentro desse aplicativo é só pesquisar Análise Manga Clube e assinar, que você vai receber sempre que sair um episódio novo, instantaneamente no seu celular. E também a gente está no Spotify. Eu não sei por quanto tempo, porque o Spotify geralmente não aceita podcast com trilha sonora. Mas por enquanto dá para ouvir também pelo Spotify, se você não quiser baixar um aplicativo extra. No geral é isso. Comentem, deem um feedback. Eu também pedi no final do episódio pra vocês fazerem isso. Aí também uma dica: ouve o episódio até o final, que tem uma parte extra, talvez um pouco polêmica. Mas no geral é isso e se divirtam com o episódio. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio propriamente dito, né, do Análise Manga Clube, que antes no nosso piloto a gente ainda nem tinha um nome. E eu sou o Luiz Garrido, mais conhecido popularmente como Siu. Sim, é só meu nome invertido, desculpa por isso. E tô aqui, né, pra comentar sobre esse mundo maravilhoso dos mangás, o Leonardo Nicolin. Sou eu, Leonardo Nicolin. Acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast me conhece, porque sou eu que escrevo no Analyze It, né? E essa semana a gente vai comentar sobre as novas séries da revista, correto? Sim, correto. As novas séries a partir da leva de We Never Learn e Dr. Stone, ou seja, com Neverland a gente não vai comentar. Porque eu acho que ela cabe, a série cabe já o sucesso dela, tipo, a fama que ela já tem, ela já cabe pra um episódio separado. Sim, já tem. Além disso, a série já tem 2 anos de vida. E em janeiro já lança seu anime, por isso a gente pode dizer que já é uma série bem solidada. Sim. É um sucesso indubitável. Sim. E muito disso, desse nosso comentário sobre essas novas séries, veio por causa do anúncio de anime de We Never Learn, né? Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. E também, tipo, a proximidade de anúncios de animes de outros mangás, tipo, Dr. Stone provavelmente tem um anime engatilhado. Assim, a qualquer momento vai sair um anúncio e tal. Pode ser realmente em qualquer momento. Então vamos aproveitar então e comentar sobre essas séries, né? Sim. Começando já por Bokutachi, né? Como você disse, a gente teve o anúncio da série algumas semanas atrás. Não, uma semana atrás, do momento que a gente gravou aqui. Né? Sim, sim. Pegou todo mundo de surpresa esse anúncio, porque todo mundo tava esperando que o primeiro vinha Dr. Stone, ou ao menos se anunciasse Bokutachi seria no aniversário de 2 anos. Anunciaram tendo somente 76 capítulos, que é exatamente muito pouco, O Battle Shonen geralmente é anunciado primeiro, né? Isso, normalmente, eles deixam as séries de outros gêneros que não são Battle Shonen, tipo, pra depois de 90, 100 capítulos. É raramente... Até Ansatsu demorou mais pra sair, inclusive. Ansatsu não saiu tão cedo. Eu esperava que saísse, tipo, seria uma série que sairia com 1 ano e meio, seria Ansatsu. Uhum. Mas demorou. Diferente, mas tem um detalhe, por exemplo. Bokutachi foi anunciado com 76 capítulos. Já Nisekoi foi anunciado também com 76 capítulos. Exatamente a mesma quantidade. Isso demonstra que talvez os editores querem usar a mesma estratégia que usaram em Zekoi com Bokutachi. E tem um segundo fator que podem ter ajudado a adiantar o anime de Bokutachi. Como as séries desse gênero tendem a cansar muito rapidamente. Entendeu? Sim. Pelo andar da história, assim, se você não lê e tal, velho, eu acho que ela já passou da metade faz um bom tempo. Sim, não tá muito longe de acabar, não. São histórias que duram muito pouco. Ou porque o autor não quer que dure tanto, ou simplesmente porque cansa, porque depois entra em uma repetição. É, Bokutachi ainda não está repetitivo, eu acredito. Eu também não tá, não. Mas Nisekoi, nesse período, já estava entrando na sua repetição. É, Yuraji, que é um etima, tem muitos elementos em comum com séries de comédia romântica, já tá cansando. É, True Love Rookie também não é uma comédia romântica, mas tem muitos elementos em comum. Já tava cansando o público depois de dessa quantidade de capítulos. Por isso os editores tendem a fazer muito mais rapidamente um anime relacionado a séries desse gênero. Porque querem aproveitar o seu sucesso, fazer que venda bem, antes que comece a se tornar um cansativo para o público. Sim, se a gente lembrar também que pra To Love Ru continuar, eles basicamente mudaram pra Jump Square e começaram a usar um Zeti muito pesado, tá ligado? Sim, mas realmente pesado. A gente tinha coisa nas capas de To Love Ru que davam pra ser censuradas facilmente na Jump. É. E falando em et pesado, o autor de Bokutachi é acostumado a fazer et. Não tá fazendo na Jump por escolha própria, porque poderia fazer um et, decidiu fazer uma comédia, sim, romântica. Mas se um dia ele fosse transferido e decidisse fazer um et, ele tem total capacidade, já que o próprio spin-off de Nisekoi era um et, possamos dizer. Sim, sim, ele tinha várias cenas de eti. Eu acho que, se eu não me engano, o capítulo que teve mais eti em Bokutachi inteiro foi, tipo, o primeiro, que mostrou um fanservice delas no banho, tipo, um fanservice completamente gratuito. De resto, do que eu li, tipo, não tem nada mais, assim, que eu me lembre, pelo menos. No primeiro capítulo foi, tipo, o editor: mas pera, não era uma série eti? Eu nunca tentei fazer eti. E o editor: não, agora você coloca na última página uma cena eti só pra dizer que tem. É, sim. Foi muito gratuito aquilo. Foi colocado, tipo, de maneira aleatória. Foi tipo, ah, velho, tá, não, beleza, né? Tipo, não, tá, né? Não combinou nada com a proposta da série, nada com nada. Simplesmente tava ali. É, tava. É, mas eu acho que Bokutachi também, ele não, depois desse anime, ele tá chegando, eu acho que bem no seu fim, até comercialmente. É, eu acho que a série tá engatilhando pra um final, assim. Eu creio que talvez em, sei lá, um ano, ela pode acabar naturalmente. O anime vai dar o último boost que a série pode ter, possivelmente. Ou, tipo, pelo menos manter suas vendas, porque ela não cresce faz um tempinho. Então, eu acho que realmente tá aí, né, velho? Caminho natural pra um Homecon na Shonen Jump. Que, e só pra constar, um caminho nem um pouco natural pra um Homecon na Shonen Jump é Nisekoi, que durou 25 volumes. Foi a série desse estilo que mais durou na revista. E uma das mais longínquas, assim, que eu me lembro. Sim, porque Nisekoi foi um sucesso à parte. O autor, na verdade, forçou que a série durasse assim tanto tempo, porque, na verdade, não tinha material pra durar Nisekoi. Sim, sim. Eu lembro que, tipo, eu parei de ler e eu ficava pescando só uns capítulos pra, tipo, pra continuar igual fazia com Bleach quando eu dropei. E ela, o autor, tipo, tinha alguns capítulos que ela nem, ele tentava, tipo, ele fazia luta, assim, um capítulo inteiro só de luta e tal. Tipo, parecia até que ele tava tentando já ver a fórmula pra outra série, tá ligado? Acho que ele tava tão entediado de escrever Nisekoi que começava a inventar coisa, assim, pra mudar um pouco e se divertir um pouco enquanto desenhava. Sim, sim. É, ele que foi autor de Double Hearts, né? Double Hearts era uma mistura de romance com Battle Shonen, né? Sim. E ele fez um relativo sucesso, né? É, tipo, ele foi cancelado precocemente, mas não, acho que não chegou a ser precocemente. Chegou a ser precocemente? Agora não tô lembrando. É isso que eu lembro. Porque eu lembro que, tipo, ele tem poucos volumes. Sim. Mas ele ganhou capa na revista. Ele tem 3 volumes só. Sim, o Double Art foi tipo aquele mangá que não chegou a ser um sucesso, mas ao mesmo tempo não foi um cancelamento precoce, mas foi tipo, tinha potencial pra mais, tinha um público que podia fazer que a série sobrevivesse por um pouquinho mais de tempo. Eu acho que era um tempo diferente, porque tipo, em 2008 a revista tinha muita série forte e desse gênero, então, na verdade. Ela realmente teve algum sucesso no começo, mas ela foi cancelada, cara, com 23 capítulos. É muito pouco. Acho que nessa época, se ela tivesse essa mesma repercussão, ela não seria cancelada assim tão rápido. Então, na verdade é muito pouco, mas também não é pouco. Porque isso demonstra que a série tinha uma boa recepção. Porque se fosse um fracasso total, seria cancelado em 10 capítulos, em 11. É, sim. Entendeu? E se fosse possamos dizer, uma série de sucesso ruim, mas não terrível, seria cancelado com 19, 18 capítulos. Ele chegou até 23. Significa que tinha um pequeno público ali. Não era o suficiente para que o padrão da época a série sobrevivesse. Sim, sim. Mas... sim, tanto ela teve tanta recepção que ela ganhou uma capa. Uma capa com poucos capítulos. Eu tô vendo aqui, é tipo... acho que lá pro capítulo 15 ela ganhou uma capa. Exato. Por isso, Double Arts, eu considero um fracasso, sim. Entendeu? Mas não um grande fracasso. Foi uma série que nasceu na época errada. Se fosse atualmente, seria uma situação totalmente diferente. Eu não digo que seria um sucesso, mas acho que chegaria até o volume 5 ou 6, sem ser cancelado. Eu acho que, por exemplo, aquele Illegal Rare, do autor de Nurariho Yonomago, que ele estreou na leva de Stealth Symphony. Exato, eu só tô falando 2014. De mangá cancelado. Não, vai dar pra contextualizar bonito, né? Sim. Eu só tô falando de mangá cancelado. Que era um mangá do autor de Durara também. Que saiu na Jump. Exato, foi um hype absurdo por aquele mangá. Uh-huh. Foi quando eu comecei a acompanhar Toque, inclusive. Não, eu já acompanhava um pouco, mas o que me fez foi Angra Joker. Ah. Mas, tipo, eu lembro que, tipo, Illegal Wear, ele vendia bem, foi a série que mais vendeu. Se eu não me engano, ele vendia 40 mil unidades, 30 mil unidades nos primeiros volumes. Isso pra Jump atual é um sucesso. Jujutsu Kaisen, que é alguma série que a gente vai comentar mais pra frente, vende... A gente falou, tipo, vende, já tá com mais de 40 mil unidades e é, tipo, um ultra sucesso. Ela sempre tá colocada em primeiro e tal, assim, ela tá indo muito bem. Então, assim, pra ver o tanto que os tempos mudam. Isso foi coisa, tipo... acho que Lego Air saiu em 2012, Léo. 2013. Mas, tipo... é? Ou 2012, é boa pergunta. Mas eu aposto 2013. É, eu tô procurando aqui no toque, não tô achando. Aí, deixa eu ver rapidinho aqui. É, deixa eu ver. My Anime List, talvez tenha. 2014, né? Ah, 2014? Foi. Caralho, de 2014? Mas não. É, 2014. Então, voltando. Lego Rex saiu em 2014, e, tipo, velho, é só 4 anos desde isso, e, tipo, tanto que já mudou a perspectiva. E também eu tô vendo aqui, velho, é da mesma leva dele, era a Shoujo, tá ligado? A Shoujo eu lembro que vendeu bem também. Sim. No começo. Foi o primeiro mangá grande da Shonen Jump, grande, mas relevante da Shonen Jump, aí pra Plus, a Shoujo. É, e se eu não me engano, o único, né? Tipo, não tem mais nenhum caso. Exato, na verdade, foi o único. E foi um caso bem raro, e eu lembro que a gente sempre comentava, não, ó, esse daí ele tem chance de ir pra Plus. Esse vai pra Plus e tal, mas nenhum, todos eram cortados e tal. Verdade. Foi um caso bem raro. Aí, a gente falando com essa leve tal de Legal Hair, que a gente acha que foi um cancelamento um pouco, tipo, injusto, que atualmente ela não seria cancelada, a gente vê o sucesso de We Never Learn agora, que começou com uma venda média igual a de Lego Hair, né? Exato. Então... e também Dr. Stone, que foi a série da mesma leva, que vendeu mais ou menos aquela mesma quantidade. Uhum, no começo ele tinha uma venda bem pau a pau, e depois em Neverland superou, acho que tá... vende agora uns 10 mil a mais, né? Isso. Neverland tá vendendo em média quanto agora? É, primeira semana, Neverland deve estar vendendo mais ou menos de 75 a 77 mil. E depois... We Never Learn, né? Que você falou Neverland. Bokutachi. Uh-huh. E depois a série consegue superar facilmente a marca de 100 mil cópias. Né? Não deve chegar a 150 mil, mas tá entre 120 mil e 110 mil cópias. Uh-huh. E Dr. Stone? Ele já tá um pouco... tem um pouco menos, Dr. Stone. Tá vendendo bem ainda. No sentido, Dr. Stone não vende mal. O que é decepcionante da série é que não aumenta quanto deveria em vendas, levando em consideração a publicidade. E Dr. Stone vende, na primeira semana, uns 67 mil a 70 mil, por isso uns 10 mil a menos que We Never Learn. E... também chega a 100 mil, não é que fica muito longe, entendeu, em termos de vendas. Mas é um resultado inferior a uma série que recebe muito menos publicidade. Por isso... sim, sim. Mas por quê? Por que Dr. Stone não consegue deslanchar em vendas? Ah, cara, eu acho que isso é aquele rolê que a gente... É um negócio assim, que se a gente soubesse, todas as nossas séries, a gente estaria vendendo série pra Jump pra fazer sucesso, tá ligado? Exato. É, eu acho que é aquele negócio, né? O público se interessou mais por Neverland, na época eles não tinham um tipo de série que suprisse essa vontade inacessível de ter um home-com. E Dr. Stone apenas tem algo, às vezes não é muito atrativo pra pessoa e tal. Tanto que, às vezes... Também, tipo, a divulgação feita não foi a melhor possível. É, eu acho que é essa série de fatores que acaba não fazendo a série vingar. Acho, sabe, talvez tenha um problema em Dr. Stone? Que seja que a série é muito estática. É dinâmica, ok? É uma série ótima. Tem uma qualidade, pra mim, fantástica. Mas ela continua apresentando o que ela quis apresentar. Entendeu? Uhum. Nos primeiros 40 capítulos. Depois começa a mudar um pouco. Mas os primeiros 40 capítulos, por isso, os primeiros 4 ou 5 volumes, né? Apresenta exatamente aquela que ele se propõe. Que é um contínuo de Senku que continua a usar a ciência pra melhorar a sociedade e trazer tecnologia nesse mundo pós-apocalíptico. Sim, a própria proposta de Dr. Stone, eu acho que ele é muito erroneamente colocado, que ele é um battle shonen, e eu acho que a própria proposta dele seria mais um aventura e ação, sabe? Que ele tem muito mais um foco na ciência, na exploração, na descoberta de coisas novas, de coisas novas como o celular e um tanque de guerra, do que na batalha em si, mesmo ele tendo cenas de batalha. Dr. Stone é uma série com potencial enorme, pra mim. Um anime de Dr. Stone tem um potencial de aumentar muito suas vendas. E sim, a Shonen Jump sabe desse potencial. Inclusive, é a série novata que a Shonen Jump mais apostou nos últimos dois anos. Mas aposta, e talvez essa aposta tenha sim um retorno. Às vezes a popularidade interna do mangá é muito grande, ao ponto de dela tempo estar sempre ranqueada entre os primeiros. Ela disputa a primeira posição com One Piece e outras séries, Neverland. É, assim, ela é uma série, indubitavelmente, na revista, ela deve uma popularidade muito grande. Deve ser um caso parecido com o que foi no começo o Rinomaru Sumou, que ela vendia pouco, ainda vende pouco, mas na época ela vendia muito pouco pros padrões da revista. E mesmo assim, no começo, ela era ranqueada sempre alto. O primeiro capítulo dela, tipo, depois dos 8, né, enquanto a gente ainda achava que era assim que funcionava, a série foi ranqueada em primeira. Uma posição que nunca voltou a acontecer, mas mesmo assim... Assim, é algo espetacular para uma série de esporte, principalmente sumô. Sim, Dr. Stone tem um fator que pode ajudar a ter uma popularidade interna alta e externa baixa, né? É muito é difícil saber fora da revista se é verdade a popularidade interna de Dr. Stone grande. Uhum. Mas tem um fator que pode ajudar a confirmar essa teoria. Qual é esse fator? Dr. Stone não é uma série que... te estimula tanto a comprar os volumes. Ah, sim. Não te estimula. Ok. Primeiro porque os volumes são feios pra caramba. É, tem isso. Eu tenho certeza que se eles mudassem esse volume, aumentaria um pouquinho as vendas. Sim. Que é muito feio. Porque o que faz você que compra Shonen Jump comprar um mangá, um volume? Colecionar. Você não tem... Uhum. Ou reler o mangá também. Entendeu? Mas você não é que compra um volume de Dr. Stone porque vai se surpreender. Você já leu na Shonen Jump. Você não tem motivo de retornar a comprar, senão pra colecionar. Ou simplesmente pra reler. Dr. Stone é uma série que seria interessante de reler, na verdade. Mas eu não sei se é a releitura que muitas pessoas procuram. Porque as pessoas gostam de reler cenas de ação épicas. Entendeu? É, sim. E não é que se... É, eu acho que às vezes a série pode ter até um bom... Esse cunho educacional dela pode, no futuro, gerar uma propagação muito grande por bate-papo quando ela ganhar um anime ou algum outro tipo de publicidade. Acho que um caso parecido atualmente foi aquele Cells at Work, que é tipo de células antropomorfizadas, que ela explica até basicamente como é que funciona o corpo humano e tal, as células do corpo humano. E o mangá teve muito boost, todos os volumes voltaram pro Oricon, assim. Eu acho muito com isso, foi por causa desse cunho educativo e tal, que acabava sendo interessante para uma criança, um jovem, aprender mais sobre ciência. E eu acho que Dr. Stone tem esse potencial também, sabe? É uma série didática. Até mais que Hataraku Saibou. É, sim. É, pra mim, nesse sentido, Dr. Stone é fantástica como série. Apresenta a ciência a um público jovem, de maneira simples, uhum. Entendeu? E acaba mostrando pra esse público jovem como a nossa sociedade é coberta por essa ciência. Ciência que muitas vezes a gente ignora, que a gente considera, possamos dizer, quase uma magia. E ele mostra que não é uma magia a ciência. É exatamente um dos pontos uhum. principais de Dr. Stone. Ele vai. Ele ajuda a explicar nossa própria realidade. Uma simples cozinha, ele explica que, de certo modo, é uma química, é uma ciência. Né? Há coisas como fazer o vidro, que a gente usa todo dia, a eletricidade, que a gente usa todo dia. A cena da eletricidade, Dr. Stone, é belíssima. Sim, é muito legal. É, pra mim, uma das cenas mais bonitas de toda a série. Por isso, pra mim, é uma série didática e muito interessante, Dr. Stone. Uma das cenas que eu mais gosto do mangá foi quando ele dá uma faz uma coca pro Gen, sabe? Eu acho que foi antes dele fazer a eletricidade. É... Assim, foi um negócio assim, tipo, foi bem legal, assim, bem emocionante e tal. E ele explica como é que ele fez, sabe? Sim. Dr. Stone é um mangá que tem muito potencial. Eu acho que no futuro ele tem tudo pra ser um enorme sucesso. Com anime ou com algum outro tipo de propaganda. Igual fizeram com Kingdom ano retrasado, acho, em 2016, que teve um programa específico pra ele. E aconteceu também esse ano em Hunter vs. Hunter, só que ele não deu um boost tão grande assim com o mangá. Se eu não me engano, o último volume ganhou mais 20 mil cópias no Oricon. Uhum. Eu acho que se rolar alguma coisa assim, Dr. Stone tem tudo pra deslanchar. E também tem que lembrar, tipo, que a gente acabou de não comentando, que é a principal parte, eu acho que seria sobre essa série, que é uma dupla de dois autores bem famosos, um que não tinha uma série desde 2009, quando a Shield 21 foi finalizada. Ele lançou alguns one-shots, mas sua primeira série foi a Shield 21, desenhado pelo Yusuke Murata, que atualmente é o desenhista de One Punch Man, que é o Hichiro Inagaki, e fazendo dupla como desenhista, o Boichi, né, que é um autor relativamente famoso, né, no cenário de mangás. E assim, uma curiosidade bem interessante, que ele é o primeiro mangaka estrangeiro da Jump, porque ele não é japonês, ele é coreano. Sim. É muito interessante ver um mangá estrangeiro na Jump. É muito importante dizer que ele não é um estrangeiro que veio de outro país e está no Japão só para fazer Dr. Stone. Ele já vivia no Japão, porque já lançava outros mangás, né? Por isso... Sim, mas ele veio pro Japão pra ser mangaka. Exato, ele veio pro Japão pra ser mangaka. E aí fez sucesso com outras séries, e depois conseguiu encontrar emprego, né? Na Shonen Jump. Uhum. Um negócio também é que ele tem um blog em inglês. E o blog dele ele não é atualizado regularmente, mas ele, assim, ele tem até uma frequência boa de atualizações. E ele contou a trajetória dele e tal, e ele deu dicas até pra pessoas que querem se tornar mangakas e tal, e que não são nativas do Japão. E tipo, uma das dicas que eu lembro que ele falou é que você não se preocupe em aprender a língua. Isso você contrata um tradutor. Ele contrata um tradutor pra fazer o mangá dele, inclusive. Tipo, ele sabe japonês, mas ele não sabe perfeitamente. Você, tipo, se foca nos desenhos, na história e tal. Ah, ele é coreano, mas a família dele mudou pro Japão. Não, ele é realmente, tipo, estrangeiro, foi alfabetizado na Coreia e depois veio pro Japão. Isso. E conseguiu, isso é muito legal, porque tem muitas revistas pequenas que dão espaço pra estrangeiro. Na verdade, umas da média, tipo a Ultra Jump faz isso também. Defense Devil, que saiu aqui no Brasil e era da Shonen Sunday, e o desenhista era coreano, que é o mesmo desenhista de Ariel D, que agora tá lançando uma série na Shonen Magazine. E ele é coreano. Voltando a Dr. Stone, né, dois autores famosos que lançaram uma série que faz sucesso, assim. E eu acho isso também uma coisa muito importante, e que a gente pode pegar o Robot Laser Beam, que mostra que a série ser de um autor famoso não, quer, não é fórmula de sucesso. Porque a gente tem Robot, né, que estreou na, nessa mesma leva. Vendeu mais inicialmente. Aham, você tava mais esperando, que todo mundo tava mais esperando, ele vendeu mais, né, e muito por causa que era um autor que tava com um nome ainda muito em alta, porque Kuroko tinha acabado de acabar, assim, eu acho que o anime tinha acabado fazia pouco tempo, era uma série ainda muito falada, ainda é muito falada, sim, né, uma coisa muito recente na memória, muito mais que Aishield 21, ou que Boichi, que, tipo, ele é um autor de mangá seinen, geralmente. Sim, Sunken Rock não chegou nem aos pés da popularidade de Kuroko no Basket, nem na... Assim, Kuroko não, era não, muito não. mais famoso. Sim, não, é incomparável. Assim, e ele era famoso com um gênero completamente diferente, com uma faixa etária completamente diferente. Então... E a gente pode ver, tipo, o Robot Laser Beam, que no final foi cancelado porque o mangá simplesmente começou a diminuir de venda, sabe? Ele não tinha nenhum potencial pra crescimento, e mesmo vendendo bem ainda, eu acho que ele terminou com 60 mil cópias. Sim, vendendo vendia mais ou menos, terminou vendendo quase igual a Dr. Stone. Só que ainda assim, tipo, as vendas diminuíram a cada volume, tipo, viram que era melhor cancelar. Sim. E porque tinha um problema. Parte pra outra. Robot começou bem, né? Foi uma série que explodiu imediatamente de vendas, mas já explodiu com uma crítica gigantesca. Muitas pessoas que já liam Kuroko disseram, essa série não parece tão boa, mas como é de um autor, né, que eu estimo muito, vou continuar lendo. Só que depois disso, o Robot não melhorou em vendas. O autor fez várias mudanças, mesmo com a série vendendo bem, já estava fazendo mudanças. Por quê? Porque, logicamente, a Shonen Jump tem a capacidade de analisar o seu público. E analisando o seu público, inclusive, fazem através do cartão com perguntas diretas, né? Uhum. Perceberam que sim, podia ter vendido bem os primeiros volumes, mas, né, o público não estava gostando tanto assim, estava ali mais preso por causa do nome do autor. Por isso, inclusive na TOC, classificava a série mal, né? Já nos primeiros, ainda quando estava aumentando as vendas, já classificavam mal. Sim, e podia significar muito porque as vendas eram simplesmente, tipo, era tão por causa do autor que tinham pessoas que não compravam a Jump e compravam o Kuroko, que viram que era do mesmo autor e compraram a série, sabe? Às vezes ela tinha até uma popularidade, digamos assim, externa, sabe? Exato. E assim, e honestamente, assim, eu não gostei de Dr. Stone, de Robot Laser Beam desde o começo, assim. O começo eu ainda tava meio, não, talvez seja bom. Aí depois que a série começou a me animar, rolou aquele time skip de uma hora pra outra. Eu falei assim, não, meu Deus do céu. Eu li mais uns 5 capítulos e, tipo, ela não desceu, sabe? Tipo, eu caguei quando ela foi cancelada. Eu achei bem... Sinceramente, parecia que o autor não tava preparado pra aquela série. Escolheu um esporte. Ele gosta muito de... Não é que ele gosta muito de golfe. Ele falou que ele tinha... Que ele queria fazer um mangá de golfe. Exato. É uma coisa que ele queria muito. Mas ele escolheu sem estar preparado em um roteiro único. Entendeu? Era um mangá qualquer. Vamos... Eu, sinceramente, via como um mangá qualquer, que um qualquer autor novato podia fazer o mesmo. Uhum. Eu achei um mangá, assim, bem medíocre, pra ser sincero. Os personagens não eram carismáticos, eram, tipo, puro estereótipo. Eu não... Realmente... O que me estimulou a continuar lendo um pouco também foi o fato que Kuroko melhora muito depois dos primeiros capítulos. Kuroko tem um início um pouco lento e depois deslancha e fica ótimo. Depois, no final, eu não gostei tanto dos poderes. Mas são detalhes. Eu achei legal, assim. Aí eu já sou assim, eu leio o Kuroko, eu acho, tipo, um mangá legal, mas eu também não gosto muito, assim, sabe? Então, eu não era o público-alvo pra esse mangá, com toda certeza. Por isso, Laser Beam foi uma série que acho que foi mal planejada, entendeu? Sim, apostaram muito no nome do autor, e acho que nem pegaram a melhor ideia do autor. Aquele mangá do arqueiro, o one-shot que ele lançou, pra mim tinha um potencial muito maior que Laser Beam. Ou. Entendeu? Vou te falar, também achei uma bosta aquele shot. Eu acho que o problema meu problema é com o autor, porque eu também achei, tipo, muito pai. Eu não gosto dos personagens que ele faz, sabe? Talvez. Esse personagem. Eu não gosto. Eu acho ele um autor muito problemático, na verdade. Porque, diferente de certos autores que apresentaram roteiros que você diz que são muito criativos, entendeu? ele sempre foi um ator muito contido, com boas cenas de basquete. Entendeu? Uhum. É, Kuroko no basquete nunca se... nunca foi no profundo. Sempre ficou muito na superfície das partidas. Entendeu? Da dinâmica de partidas. A gente, naquela série eu não vi nenhum potencial dele pra uma outra série. Ele, pra mim, em basquete ele foi ótimo. Ele foi um ótimo ator. Mas ele não apresentou nada que me demonstrasse que podia ir além, como Kishimoto apresentou em Naruto. Como em próprio Slam Dunk, que você vê uma força, uma capacidade de criar um roteiro que vai muito além daquilo. Uhum. Tanto até com autores que tiveram séries canceladas e a gente queria a volta, né? Velho? Do autor de Mágico, do Deep Siren, que eram pessoas que tinham... É que a gente conseguia ver que eles estavam tentando criar uma coisa nova, né? Exato. Psyne, que dá pro Kagami Gami também. Nossa, né? Era muito legal o Kagami Gami. Sinceramente. Você não gostava? Hã? Eu não gostava. Não, eu achava, eu achava uma série legal, uma série simpática, entendeu? Uhum. Ok, que depois vira um pouco chatinha. Mas o início era super simpática como série. O próprio ator de Boku no Hero, na verdade, ele com sua primeira série, entendeu? Com o Coelho Louco, a série do Coelho Louco. Sim, sim, o Dobutsu, alguma coisa. Ah, não tô falando porque é um nome que eu não me tá muito claro na mente. Isso é que eu vou pronunciar errado. Era uma série até simpática, com personagens interessantes. A gente via esse potencial. Robot Laser Beam, eu não vejo nenhum... Não, se fosse um novato, eu não veria nenhum potencial nele. Se fosse um novato. Eu olharia e diria... Sim, sim, eu também não. Apostando em outro ator. Outro ator, como aquele do U19, que tinha mais potencial... Da mesma leva. Sim, sim. É, eu achei. Eu não gostei também de U19, mas eu achei ele mais interessante que o Robot. Sim, não, eu não gostei também. Dos primeiros capítulos. Entendeu? Eu acho que se eu fiz a primeira impressão, eu critiquei o mangá, inclusive. Mas foi, tinha mais potencial como ideia em ser. Sim, entendeu? Sim. É só pra constar, o mangá do Hiroshiki de zoológico era o Magadoki Dobutsen. Ok, isso. Teve 5 volumes. Exato, um mangá do Coelho Louco. É, eu gostei muito, foi o que fez eu gostar do autor. O segundo mangá dele era uma merda. Sensei Bouge, no Bouge, né? Não li nenhum dos dois, não tenho vontade. Sensei no Bouge, não leia, é uma merda. Ok? É Sensei no Bouge. Mas às vezes eu vou dar uma chance pro outro. Aí, mais pra frente, na verdade, muito tempo depois, demorou pra ter mais séries realmente fazendo sucesso. Estrearam várias, nenhuma foi pra frente, só em janeiro de 2018. Só tinha uma com potencial, que a gente esqueceu de colocar na lista, que foi Tomato no... Aquela de comédia do Tomate. Sim, sim, é. Sim, sim, do Poodle. É, Lico... Lico com alguma coisa... Do Poodle, sim, Tomate... Poodle. É. Poodle ou Tomate, foda-se. Mas eu acho que aquela série não é que ela tinha potencial, é que a forma que a série foi lançada e tal, ela demorava mais pra ser cancelada, porque quando o volume viu que o volume 1 deu merda, eles tinham que esperar muito mais tempo pra terminar, fechar o volume 2, sabe? E teve um segundo problema também com aquela série, que eles colocaram a série já na última posição como se fosse uma série de encerramento que fosse importante. Sim. Então, cancelar ela imediatamente... Seria praticamente a Jump tinha que sumir pra si mesma, que falhou em prever aquela série seria um sucesso. Porque eles fingiram que aquela série era um sucesso. É o substituto de Zob. Né? Inclusive, eles não cancelaram, transferiram ela antes de cancelar. É, transferido pra Plus, não foi? Aí, ó, uma série transferida pra Plus. mas tipo assim, eu realmente acho que, tipo, não foi que ela tinha potencial, eu acho que ela simplesmente, pelo formato que ela era lançado, que era com menos capítulos e sempre ranqueada em último, ela demora mesmo mais pra ver se tava dando certo. Sim. Ou não. O tipo de série que ela era. Que era uma série pra fechar a revista. Igor, e sinceramente, foi cancelada e ninguém percebeu. É, eu caguei. Sim, sim. Assim, honestamente. Eu li o primeiro capítulo e achei bem engraçadinho, mas sei lá... Nem corri atrás disso. Era simpático, na verdade, eu acho. Era muito melhor Izob, sinceramente. Meio... É. Izob era genial. Ela tinha um humor bem imbecil. Eu falei, acabei de concordar, mas eu acho que eu só li um capítulo de Izob. Então, eu li uns três capítulos e Izob eu acabei de rir, porque não é que traduziam pra português. Acho que eles traduziam pra... Eu li um capítulo em inglês, ó. Tem o primeiro capítulo em inglês e depois tem um monte de capítulo em chinês e russo. Agora, sei por que os russos estavam traduzindo todos os capítulos daquela série? Eu não faço a mínima ideia, mas estavam traduzindo. É, então eu li só o primeiro capítulo mesmo. Mas pra mim era uma série muito simpática, Izob. Na verdade, eu não li a Izob. Eu li também o primeiro capítulo. Mas era... Uhum. Pelo que eu via dos comentários dos japoneses, era uma série que... interessante. E eu não duvido que a série simplesmente não é que ela tenha sido cancelada, ela simplesmente esgotou a fórmula, sabe? Porque são 16 volumes de uma série curta e pela trama dá pra ver que ela não tinha muito pra onde ir, sabe? Na verdade, inicialmente a série não é... tinha dois capítulos, a trama já não tava conseguindo se sustentar em dois capítulos. Ele começou, uhum. ele tirou um capítulo e começou a criar arcos na série de 3, 4 capítulos. Uhum. Ah, sim. Entendeu? Historinhas mais longas. Sim, sim. Porque ele já não tinha mais onde ir. Era uhum. muita história pra pouco material. Uhum. Não, então, mas eu acho que a série foi uma boa experiência. E foi a subir. Foi depois de. E sobe. E foi um caso que, tipo, antes disso só teve, sei lá, Jaguar, né? Que era ranqueado em sim. último. Sim, foi um substituto atrasado de Jaguar. É. Que eu acho que vai demorar muito tempo pra aparecer outro tipo de série assim, com o fracasso do Poodle aí. Da série do Poodle Rosa, que eu não lembro o nome. Tomatoi no Lycopene. Tomatoi no Lycopene. Ah, tá bom. Tomatoi no Lycopene, tá. Lembrei. Eu não vou lembrar. Duas horas aqui pra lembrar minha... Eu já tinha entrado em toda a área do meu cérebro pra lembrar o nome dessa série. Não, mas agora voltando, só um fato interessante, Dr. Stone começou em março de 2017. A próxima série que a gente vai comentar, ela apareceu em janeiro de 2018, ou seja, quase um ano, 10 meses até um novo sucesso. Foi tipo algo até bem preocupante. Sim. Mas aí a gente vai ver mais pra frente que o próximo sucesso até que não demorou tanto tempo assim. E a série em questão é Act 8. Exato. Eu acho que quebrou um pouco a Jump, antes de entrar, foi o fato que uma leva de 6 mangás fez um impacto muito pesado na revista. E com 3 sucessos nessa leva, encheu a revista de maneira absurda imediatamente, muito sim, rapidamente. Act Age, inclusive, sofreu essa dificuldade da revista inchada. A sua sobrevivência foi, vamos dizer, quase um milagre. Eu acho que ela foi uma coisa muito circunstancial, porque tinham mais séries... que venderam menos que ela. Porque, tipo, o primeiro volume, ele não entrou em nenhum ranking. Não. Eu acho, se entrou foi pouco. E o segundo já teve um aumento de vendas muito grande. Exato. Ela foi uma série que foi salva pela circunstância. Exato. Se fosse lançada pra mim uma leva antes, tinha muita chance de ser cancelado. Não porque é ruim ou porque não tinha potencial, mas pela circunstância mesmo, porque o primeiro volume não foi convincente em vendas. Entendeu? Mas a popularidade inicial não foi tão convincente. Foi uma série que demorou um pouco pra deslanchar. Mas agora eu acho que ela tá galgando seu caminho pra se estabelecer na Shonen Jump. Os próximos volumes vão ainda ver se ela vai conseguir se manter. Ela tá tendo posições boas, então eu creio que a popularidade interna dela tá boa. Porque, tipo, ela faz muito tempo que ela não chega na parte inferior da tabela, é sempre no meio pra cima. Isso. Eu, pessoalmente, gosto muito da série. Talvez desse ano seja a que eu mais gostei, porque ela tem uma proposta completamente diferente e assim, bem interessante. Eu gosto da protagonista, da interação entre os personagens também. Você leu quantos capítulos dela? Eu li 10. E aí, o que você achou? Então, eu tô gostando... O arco do teste é interessante, ok? Uhum. Mas o meu problema com Act Age foi um motivo que eu não fiz as primeiras impressões também. Eu acho ela muito dramática. Dramática estilo shonen. Entendeu? E a dramaticidade shonen de Act Age não me agrada. Por isso eu não considero uma série ruim ou coisa. Primeira atriz é uma atriz horrível. É um personagem ótimo que tá se desenvolvendo, mas como atriz é terrível. É, sim. Ela não é uma atriz. Ela simplesmente entra em... Vive a coisa como ela mesma vive. Mas isso é muito interessante porque estão desenvolvendo na série em transformar ela realmente uma atriz, né? É, numa verdadeira atriz, sim. Sim, porque ela não interpreta, ela sente a cena. Mas de interpretação não tem nada. É, sim. E eu acho que tá vendo, tá rolando mesmo um arco dela aprendendo a se tornar uma atriz propriamente dita. Tem até um questionamento com ela mais pra frente, que o que ela faz não é atuar. E, tipo, todo o crescimento dela vai sendo a aprender a atuar e parar de ser só uma cópia de uma pessoa, de um sentimento. Exato. Sabe? Essa é realmente pra onde que a série vai seguir, assim. Ela aborda realmente esse fato dela ela não ser uma atriz, sabe? Isso. E eu já tô vendo isso nos primeiros capítulos, eu deixei um pouco a série de lado, né? Mas... E eu acho isso muito interessante. O que me incomoda na série é mais essa dramaticidade shonen, que é muito... Meu Deus, aquela atriz é muito perigosa! Né? Uhum. Tem uma cena que inclusive falam disso, que a interpretação, a atuação dela é perigosa, né? É, mas eles falam que a interpretação dela é perigosa pra ela mesma e pra série, que pode, tipo, estragar o filme. A filmagem, exato, sabe? O filme. Na parte que ela não consegue se controlar, sabe? Sim. O problema é que pra mim, esse modo que colocam isso, né? Fica muito dramático o show, né? Parece muito o protagonista que tá preste a lutar, entendeu? Ah, sim, saquei. Tem muita coisa... É um battle channel de atuação, basicamente. Exato. E quando aparece a atriz no andando, flutuando praticamente sobre o público, né? Sim, é uma cena sim, muito sim. bonita, é um né, aliás. Dramático. Mas tem... Eu tenho que me acostumar que essa não é uma série realista, na verdade. É uma série que você parece realista, mas não é. Entendeu? É, isso é verdade, tipo, ela usa, tipo, filmes antigos pra copiar a forma de agir e tal. É uma série que leva muito o lado poético da atuação, isso é muito interessante. Uhum. Mas o fato de ter toda essa dramaticidade shonen presente nela, o modo que a atriz também se conversa com o passado, entendeu? Que parece um personagem shonen que estimula ela a continuar, mas de um jeito bem estilo shonen. É que eu não consigo explicar, tem que rever algumas cenas pra dar exemplo. Me incomoda um pouco. Por isso eu acho que é uma série que tem potencial. É uma série muito... É diferente do que já apresentou na Shonen Jump. Isso... É uma série bem vendável também, né? Eu acho. Sim, e o que gosta é que é diferente. Act Age, não tem... Diferente pra Shonen Jump, não temos... Nos últimos anos, e na minha memória... Nenhuma série da Shonen Jump que chegava a ser como Act Asia. Entendeu? Sim. Da minha cabeça aqui, eu também não tô lembrando nada. Que tinha um tema parecido, pelo menos, eu não consigo me lembrar. Exato, eu também não consigo lembrar de nenhuma agora. Então... É... Por isso eu acho isso muito interessante. É um mangá que tem que estar na revista. Ele traz algo de diferente, traz um público diferente. É algo que eu sempre defendi e continuarei sempre defendendo. O mangá mais próximo que eu consigo me lembrar é, assim, é uma lembrança, assim, lembra levemente o estilo, que pode ter elementos, era um homecom que chamava Himedol. A Himedol, é verdade, tem Himedol. Que... Uhum. Só que, tipo, era ele de cabeleireiro. Era um rolê mais... É, só que o protagonista era cabeleireiro, só que eu não lembro que era, tipo, eu li o primeiro capítulo, só era uma escola que várias estrelas do mundo da arte participavam e tal, assim... Em Himedol, o protagonista era um cabeleireiro que queria virar um grande cabeleireiro de estrelas, entendeu? E tinha a personagem principal, a personagem secundária, mas que sempre andava como principal. Era Eti e Hong Kong, né? Era a única coisa que eu lembrava mais perto. É a venceu? Caralho! Ele precisa, tipo, ele antes da série acabar, precisa, tipo, ter a próxima série que vai estrear no lugar de Bombiji Kitetsu, Kisetsu, né, que ela acabou de ser cancelada nessa temos edição. Temos Noah Notes, também cancelado. Noah Notes foi cancelado. Que era tem a mesma leva que... Seiji Tanaka, que provavelmente vai ser cancelada, né. Noah Notes, que é da mesma leva de Kaisen. Que é de um autor que eu gosto muito, que eu gostei muito de Kurogane. Sim, era ótimo. Eu tava esperando muito que ele emplacasse de novo. Eu reli recentemente Kurogane, pra você ter uma ideia. Eu fiquei em dúvida, bora reler lá, porque eu lembrei do lançamento de Noah Notes. Tipo, eu relendo, assim, dá pra ver uns erros e tal, quando a série começou, eu falei assim, ah, vai ser cancelado agora. Mas eu realmente gostei. Ah, Kurogane durou 8 volumes, se não... Sim. Se não, não tô dizendo a informação errada. Foi isso mesmo. E conseguiu durar bem. É uma série, pra mim, interessante, foi a melhor série do autor. Mononofu. Mononofu eu não li o bastante, tipo, nem tem muito capítulo traduzido dela, mas do que eu li eu achei bem mais ou menos. Sim, Mononofu era ok, na verdade. Tinha personagens simpáticos, na verdade, Mononofu. Uhum. Mas em total era uma série digerível. Uhum. Eu tenho um fraco pra mangá de esporte e mesmo assim eu não achei ela ok. Sim, durou 5 volumes, se não digo a informação correta. Sim. Já no Anotes durou 3... Durou 3 volumes, 4. O que tá vendo que o autor tá indo cada vez pra baixo. O próximo vai ser um Tokyo Wonder Boys. Que é um elogio. Eu fui cancelado com quantos volumes? Eu fui cancelado com quantos capítulos? 22. Vai dar 3 volumes. Mas ela, eu achei uma série que, tipo, no começo... Eu achei eu tenho curiosidade hoje, que a gente nunca vai saber, né? Porque ela foi cancelada e o autor que o final que o autor deu parece até tipo assim, o ciclo voltando a acontecer. Mas ela tinha essa temática de várias vezes o mesmo ciclo, a humanidade, tipo, evolui várias vezes, tipo, como se fosse um efeito borboleta, tá ligado? E assim, descobrindo, tipo, por que isso tá acontecendo. Assim, eu fiquei muito interessado nisso, mas de resto, eu não gostei do protagonista, eu não gostei da heroína, eu não gostei das lutas, eram muito desinteressantes, dos apetrechos, tipo, de nada. Eu só gostei da premissa básica, sabe? Sim, dos primeiros... A série começa com a ideia boa, você decide continuar lendo ela porque tem uma boa ideia, mas a execução dessa ideia não funciona muito bem. Sim, sim. Mas eu acho que bem antes disso, assim, até mesmo, sei lá, os personagens eu não gostei, sabe? Sim. Sim, eles não exalavam nenhum carisma. Não. Mas, cara, eu acho que é isso que a gente pode falar sobre. Eu espero que o autor... Na verdade, eu não espero mais, não. Ele já teve muita chance. Assim, eu gosto muito de Kurogane, mas... É um milagre se ele volte pra Jump. Vamos esperar ele na Plus. Sei lá, ele... O Kaito foi pra Plus e lançou o melhor mangá dele até hoje. Sim. Que o mangá All No Flag é muito bom. Uhum. Assim, o manga é realmente muito bom, com vários... Cross Manage também era bem legal, na verdade. Eu não li, eu... Não tive vontade de ler, porque... Eu li o primeiro capítulo, na verdade, parecia que eu ia gostar, aí eu não li mais não, porque o manga cancelado, né? Eu vou ficar triste depois. Doeu muito no coração o cancelamento de Cross Manage. Que talvez, se tivesse atualmente, não seria cancelado. Não seria cancelado, ele de certo atualmente não. Ele tinha uma temática bem bacana. Mas agora, né, finalmente, vamos comentar o principal, acho, que a gente tem que comentar, mesmo eu tendo um fraco Pact Age, que é Jujutsu Kaisen, né, que é o novo sucesso da Jump mesmo. Na primeira semana ele vendeu quantos volumes? Do primeiro volume? Na casa dos 30 mil. Na casa dos 30 mil e agora ele já deve estar com mais de 50 mil volumes. Vendidos, e se a gente levar em consideração que no primeiro volume pro segundo, geralmente tem um boost, que quando a pessoa tá conhecendo a série, eu acho que o segundo ele tem chance de quebrar a barreira dos 70 já, assim, porque a série realmente teve uma boa repercussão. Sim, eu vou no seguro e digo que de certo a primeira semana supera os 50 mil. Não, de primeira semana eu acho que supera os 50, eu acho que no geral vai vender 70 no Sim. final, assim. Acho que a gente vai conseguir ver, tipo, na segunda semana mais 10 mil, por aí. Exato. Mas a série foi realmente um sucesso e eu vou dizer pra você que a gente tava até comentando antes, que eu não curti muito no começo. Assim, eu realmente achei ela uma série bem passável. Eu só fui me interessar, assim, inclusive eu tô bastante interessado, já falando, depois quando eu fui ler mais uns capítulos pra falar no podcast. Então... Kaisen, eu achei interessante o primeiro capítulo, eu gostei muito do primeiro capítulo. Teve uma boa dinâmica, uma boa luta, e os monstros eram muito interessantes. Imediatamente a arte de Kaisen me surpreendeu. Depois do segundo ao quinto capítulo... Só falta saber fazer desenhar nariz. Dedo ela sabe desenhar bem. Já é um milagre, né? Muita gente não sabe desenhar dedo. Já tá no meu top 2 autores da Jump que sabe desenhar a mão, porque o Hiroshiki ainda ganha. Kaisen, do segundo ao quinto volume, não me agradou tanto assim, achei muito genérico. E nos volumes seguintes, eu capítulo. Acho... É verdade. Capítulos seguintes, eu acho que a série mantém muitos elementos, vamos dizer, clichês. Mas sabe escapar, sabe surpreender quando deve surpreender. Entendeu? Sim. Tem muitos elementos clichês na série. O modo que é tratado a escola, torneio, entendeu? Como aparece o vilão, a personalidade do protagonista. Mas, mesmo assim, ela consegue se surpreender nos momentos que você menos espera. Quando você tá vendo uma coisa muito clichê, uma luta clichê com um vilão que sorri e age de maneira clichê, né? Vem uma reflexão que você não espera, né? Um pensamento interessante. Eu acho o clima do mangá bem divertido, assim. A forma que as lutas no meio delas tem umas cenas de humor, que não é aquele humor escrachado que geralmente o mangá tem e tal, tipo... É só um comentáriozinho do protagonista, por exemplo, ou alguma coisa assim. Eu acho bem divertido. Eu acho que a série tem um clima que normalmente mangá tipo, Battle Shonen de novatos não tem. Assim, ela tem ela parece que ela tem uma base. Ela se montou primeiramente, os primeiros capítulos foi algo meio clichê, mas depois ela conseguiu montar uma própria base, conseguiu se estabilizar, sabe? Sim, eu concordo. É um mangá que conseguiu se estabilizar, manter uma boa base, agora tá apresentando vilões interessantes, né? Sim. E eu... Kaisen tem um grande futuro pela frente. Tem que ver como vai ser criativo a questão dos poderes dos próximos inimigos, entendeu? Ah, eu tô botando muita fé. Você leu até que capítulo? Eu li até o capítulo 16. 16? Eu li até o que tem traduzido em português, que eu acho que inclusive tá na frente do inglês. Eu li até o 23. E, na minha opinião, os melhores capítulos são os últimos. E já tem um vilão, assim, que ele mostra como é que ele faz as coisas, e eu acho que, tipo, pra não dar muito spoiler, porque é uma série muito nova, então eu acho legal o pessoal também ler. Eu acho realmente bem divertida, sabe? Assim, é bem personagens muito bons. Ele apresentou um personagem que é meio... que é meio outsider e tal agora, que não pareceu uma apresentação forçada. Eu realmente, tipo, gostei do personagem também, e pode ter um desenvolvimento muito interessante. Eu tô realmente muito, mas muito interessado nesse mangá. Assim, o próprio contrato que ele faz com o demônio que habita dentro dele, tipo uma raposa de nove caudas, só que mais proativo. Sempre quando, quando ele ativa o demônio, legal. Eu sempre tô dizendo, tá saindo a Kyubi. Sim, e eu realmente gostei desse demônio, assim, que ele fica muito mais proativo, ele tenta roubar o corpo dele, e a autora já plantou o negócio que, assim, mais pra frente, esse demônio vai aparecer numa luta, só que ele fez um contrato e tal, e inclusive esse próprio conceito de contratos que tem no universo, que me lembra um pouco Hunter vs Hunter, a parte de utilização de Nen, tipo, quando você revela suas habilidades pra um inimigo, você meio que tem uma vantagem pra conjurar essa habilidade e tal, tipo, são todas as regras que você pode fazer pra facilitar a sua luta, é um negócio assim bem legal, que, tipo, com desvantagens você ganha certas vantagens. Sim. Eu acho que a autora tá fazendo bem bastante, assim, uma construção de universo muito boa, e eu tô esperando muito da série, assim, eu tô bem animado. Tá muito bom aí. E é também interessante a arte da autora, voltando a esse discurso. Sim. Ela tem um estilo bem mais obscuro pra Shonen Jump, faz cenas que a gente pode dizer, pode chegar próximo a um mais seinen, violentas as cenas. Né? Mas ao mesmo... Ah, não, eu acho que chegar ao seinen não chega. Eu acho que o seinen seria um rolê mais um explícito aparecendo, tipo, tripa. Exato. Tipo, um decepamento é só uma coisa que não é comum na Shonen Jump, mas na Shonen Magazine, até mesmo na Shonen Sunday, a gente já vê isso, sabe? Não, tipo, com aquela massa de corpo que ela fez ver na prisão, por exemplo, né? Podia ser muito mais explícito. Sim. É um negócio que é raro pra Shonen Jump, porque eu acho que ela é a revista shonen mais conservadora nesse tipo de coisa. O que aconteceu muito com a Shonen Jump é que no final dos anos 90 pra cá, ela virou muito mais light. Nos anos 80, a Shonen Jump tinha mais cenas de violência, sabe? Ah, sim, tinha Hokuto no Ken, que nunca seria considerado shonen se fosse lançado atualmente. Exato. Né? Só que aconteceu que com o sucesso de séries mais... light, mais né? light, mais pro público também jovem, né? Era de ouro, né? Só tinha Hokuto no Ken de remanescente dessa era de mais violência. Exato. Talvez Jojo. Entendeu? Depois com Naruto, One Piece, Bleach, Naruto. Se a gente pega One Piece, Naruto e Bleach, a gente vê que Naruto era o mais violento de todos, e Naruto não é violento. Sim. Então ele tinha Ele era mais, assim, tinha as coisas mais pesadas, era isso. Tinha os rolês do Orochimaru, os experimentos dele. Exato. Mas... então, ele virou mais light, acho que porque era uma estratégia que vendia mais, entendeu? Sim. Também internacionalmente vendia mais. Então a Shonen Jump passou por esse período. Kaisen é raro pra Shonen Jump atual. Mas se fosse lançado nos anos 80, seria normalidade. Sim, seria até leve. Exato. É, eu acho que, tipo, for dessas séries, eu acho que a mais violência, mais explícita é Jujutsu e Kimetsu no Yaiba. Só que o traço de Kimetsu no Yaiba é tão caricato, mas tão caricato, que ela nem passa essa sensação de violência explícita tão quanto tem no Murtashi. Porque eu acho que ela tem até umas cenas bem violentas, assim mesmo, tipo, é, tirar o olho de ser pai e tal. Tem Kimetsu no Yaiba muito mais que em Jujutsu Kaisen. Só que o traço acaba acalmando, porque é um rolê bem mais. Mas é justamente caricato. Isso que eu queria falar. Na verdade, todas essas séries, né? A gente tá vendo uma Shonen Jump caminhar pra uma estrada um pouco diferente dos caminhos que seguiam anteriormente. Neverland. Yaiba, uhum. Kaisen, Act Age também, né? São séries que têm um background muito mais obscuro, entendeu? Uhum. Neverland, eu gosto, hein, não é uma série, possamos dizer, que tem cenas chocantes, mas traz poeticamente muito mais obscura, se você pensa, por exemplo, na criança com a flor de fora, já no primeiro... É, sim. É, episódio não é uma cena que graficamente pode ser pesada, mas quando você reflete sobre aquela cena, ela pode parecer muito mais pesada do que é. Entendeu? Sim, Neverland sim. Tem muito esse ambiente obscuro, entendeu? Muito grande. Depois a gente vai com Yaiba, que é uma série que a gente pode definir dark na Shonen Jump. Pra mim é mais dark que Kaisen, sinceramente. É, sim, sim. É, os temas e tal, tipo, no primeiro capítulo ele tem toda a família dele assassinada, menos a irmã. Exato. E já depois tem Kaisen, entendeu? Que também já tá nesse caminho mais obscuro. Act Age não é uma série obscura, mas é uma série dramática, mais séria, entendeu? É, é mais dramática. É, eu acho que disso os remanescentes, sei lá, a gente pode lembrar de Hunter vs Hunter, tem algum bastante violência, tem uns negócios, tipo, principalmente nesse arco atual, ele tá tendo muita coisa, assim, mais pesada e tal... Mas, no geral, as mais constantes e tal tá sendo, acho que, Jujutsu e também Gintama e One Piece, que tem um pouco. Mas One Piece é tão caricato também, então acaba a gente nem prestando atenção. E Gintama, no sentido, Gintama é uma comédia muito comédia. É uma comédia. Escrachada. Né? E também não dá... E a gente ignora um pouco a violência de Gintama. A gente não chega a se sentir... Sentir medo disso acontecer. Exato. De acontecer alguma coisa com algum personagem. Não passa uma seriedade, né? O Kaisen, pra mim... Esse é um ponto muito positivo do Kaisen. Ela consegue... A série e a autora... Consegue trazer uma seriedade com comédia... Que, pra mim... É realmente muito bem feito. As cenas gráficas... cenas mais pesadas... Entendeu? Que pra uma série shonen, você leva uma seriedade enorme. E depois de... duas páginas, a autora já começa, já consegue te fazer rir e esquecer aquela cena. Né? Sim. É, tem um bom equilíbrio, uma boa dinâmica nesse sentido. Que, pra mim, é o futuro da Shonen Jump, não o futuro pra sempre, mas a aposta de mercado que ela tá fazendo agora. Os próximos passos que eles têm que apostar fazer, em séries mais sérias. Vai ter comédia, vai ter série mais light, obviamente. Né? Mas... tá tentando mudar um pouco o seu público-alvo, podemos dizer. Sim, eu acho que na verdade nem é um negócio tipo, de tendência de tipo, todos os mangás a partir de agora vão ser assim, mas eu acho que tipo essa série essas séries um pouco mais leves, mais de boa, já tem na revista. Eu acho que tipo eles estão fazendo agora um negócio tipo um público que tava faltando puxar, que é tipo ainda um público jovem, adulto, quase o que... Lê Shonen, tipo, dessa meio-idade, sabe? Exato. Acho que tá pegando agora, tentando pegar mais o público, esse tipo de público, porque o infantil acho que ele já tem conquistado, sabe? Sim, é um público... O infantil mesmo, eu digo, tipo, 8, 10 anos. Sim, mesmo porque esse público não vai sair até enquanto One Piece não sair. Entendeu? É, sim. One Piece é praticamente... é uma van que abre a porta na escola, entra todas as crianças... E é levada diretamente para a editorial da Shonen Jump, onde compra os volumes. É isso, One Piece. Sim. Passa na TV, As crianças ficam felizes e vão comprar os volumes. Tem o próprio Boruto, que, tipo, também é muito famoso na TV. Sim, e tem tal. Boruto, que também é público infantil muito forte. Boku no Hero tem um potencial com público infantil. Black Clover teria potencial com público infantil. A Black Clover eu acho que é, tipo, majoritário é infantil. Eu penso que Black Clover já vai pro 13 anos acima. E... Ah, eu acho que ele é um rolê bem mais, assim, uma história bem mais leve, bem mais boa. Boku no Hero eu também acho que é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que o problema... Que eu acho que Boku no Hero é... Ele tem mais camadas que Black Clover, mas o público-alvo é o mesmo. Assim, Boku no Hero, se quiser ler um pouco mais, tipo... Não ler um pouco mais de que é uma série mais, assim, mais complexa, mas... Se você quiser, tipo, correr um pouco atrás do negócio de conceito de vilão e herói, ver o negócio de símbolo da paz, você pode, tipo, você pode ver um pouco mais que Black Clover, mas eu acho que as duas têm o mesmo público. Assim, que é um público mais novo, assim. Black Clover, pra mim, tem um pequeno detalhe que faz que afaste um pouco o público infantil. Que é o seu traço, entendeu? Tem um... Nossa, eu acho traço tão bonito. Não bonito. É um traço sujo. Que é bonito, mesmo assim. Mas sujo. Entendeu? Ah, eu não acho, porque... Eu discordo disso com você, porque, tipo... O maior mangá da Jump tem um traço sujo, sabe? One Piece tem um traço sujo, essa é a verdade. Mas One Piece conquista muito... Pela animação que não é suja. Uhum. Entendeu? O traço Mas Black Clover eu acho que ele tem uma animação também. Mesmo sendo meio... Né, eu acho que a animação de One Piece é muito mais clara. E ignora todo o traço sujo de Oda. Entendeu? Uhum. Já Black Clover tenta passar aquela atmosfera do traço sujo de Black Clover. A animação. Eu não... É isso. Já Boku no Hero tem um traço muito mais limpo. Muito mais adaptado à criança. O que a criança quer ver, obviamente. Sim. Sobre as últimas comentários finais, assim, sobre as séries mais novas. Vai cancelar, vamos cancelar tudo. Ó, Momiji no Kitetsu já foi cancelado. Foda-se, né? Eu não vou comentar sobre Momiji. Seiji Tanaka, esse nome gigante. Foda-se, né? Vai lá, Sougon Jikan. Não. Seiji Tanaka, Secretary to the Managing President, General Time. Nossa, meu inglês, Open English, tá maravilhoso. Mas, velho, também do que eu li o mangá, eu até comentei com você antes que eu fiquei muito decepcionado porque eu não li o one shot da Golden Future Cup, mas pela capa eu pensei que era sem luta e tal, mas falando sobre, tipo, Salaryman e tal. Mas não, ele é um Battle Shonen bem genérico, assim, eu nem, não me interessei nem um pouquinho dele. Eu vi a Raw e falei assim, nem li. Se tem alguma coisa pra comentar sobre ele, além de que ele ganhou a Golden Future Cup? Não, pra mim... E vai ser mais um pra estatística de mangás da Golden Future Cup que não deram certo? Já, pra mim já tá de certo como estatística. Já coloco ali na gaveta dos mangás cancelados. E por último, temos o último estreia, que é a Alice and Taiyo. Eu li só o primeiro capítulo, eu vou falar que eu gostei, assim, honestamente. Tipo, eu ainda não li mais pra ter certeza, mas eu gostei da vibe dela, sabe? Eu acho que, de todas as séries, não é... É uma das mais diferentes, entendeu? Uhum. Que tem um potencial. Eu acho que vai ser cancelada, infelizmente. De certa forma, ela lembra... Tipo, ela bate um pouco o Act Age por causa do meio artístico. Exato, e tal. Tem... Um é música, outro é atuação. Não acho que vai dar certo. Mas... do que eu li no primeiro capítulo, eu espero, sei lá, né? Tem mais duas ainda pra cancelar, então espero que dê certo. Vai que é bom. Então, não é que vai ser cancelado agora, nesse exato momento. Eu acho que vai sobreviver, vai ser cancelado na próxima leva, Tanaka, junto com Alice. É, velho, eu acho que isso engloba um pouco, tipo, essa leva toda da Shonen Jump. Eu acho que a gente ainda tem que melhorar, a gente desviou muito do assunto, que eu acho que a gente pode ser mais focado, sim, né? É, mas a gente comentou um pouco sobre essas séries dessa leva nova da Shonen Jump, que a gente ainda não sabe muito pra onde vai. O Neverland é o mais engatilhado, mas mesmo assim a gente ainda não sabe o que vai ser desse anime e tal. E eu realmente tô bem animado com a Shonen Jump, com que fazia muito tempo que eu não tava, velho. Porque, igual eu falei pra você, eu acho que essa, desde que eu comecei a acompanhar a revista, é a leva, tipo, o ano que tem mais série que eu realmente me interesso, sabe? Assim, eu realmente tô bem empolgado pra ver o futuro da revista, principalmente agora que daqui a pouco também vai ter mais uma leva nova, né, cara? Porque com o estante de mangá finalizado, provavelmente tô torcendo também pra volta de Kimetsu, na volta de World Trigger, espero que o mais cedo possível. Eu vou ser o pessimista da vez, eu tô já desisti. De voltar na Shonen Jump. Eu acredito, cara. Eu sou meu mangá favorito é Hunter x Hunter. Se eu não acredito nessas coisas, eu não sirvo mais pra nada. Cara, eu acho que é isso. Meu mangá favorito, como eu disse antes, é Nana. Então eu não tenho motivo pra acreditar mais em nada dessas coisas. Tô em posição fetal, chorando, esperando a volta de Nana desde 2009. Posição fetal. Mano, mas eu acho que é isso, né, velho? Isso termina a nossa breve análise das novas séries. Da situação. Das novas séries. Das novas séries. E eu acho que no mais é isso. Por favor, comentem sobre recepção, continuem falando que a gente tem que melhorar, que a gente ainda sabe que tem muito, é apenas o primeiro episódio. Inclusive a gente ficou um bom tempo sem gravar, porque aquele episódio piloto foi gravado em maio, só que rolou uns imprevistos comigo de faculdade e tal, e eu demorei pra editar. Então, mas agora a gente vai tentar botar uma frequência mais regular, não sei se vai ser semanal, quinzenal, mensal, mas anual. A gente vai pelo menos tentar fazer... Não, aí também não, aí pular o corguinho. Mas a gente vai tentar colocar pelo menos em uma certa frequência, certo? E no mais é isso, velho. Dá o feedback, comenta aí embaixo, manda e-mail também se você tiver mais dúvidas e tal, responder. Então, na verdade, nos comentários é bom porque eu posso responder lá o tempo inteiro, tá? Então é isso, mais alguma coisa pra falar, Léo? Não tenho não, eu tô feliz de estar aqui. A gente espero que vocês gostem do que estão ouvindo. Espero que vocês gostem do conteúdo. A gente vai decidir bem o tema. Se vocês querem dar conselho de temas futuros, a gente tá pronto pra ouvir. Isso é muito bom, cara. Sim, pode dar um tema. E assim, a gente até falou que tipo, não precisa estar diretamente ligado ao Shonen Jump. É o que a gente mais sabe, mas se for um tema interessante que a gente possa fazer uma pesquisa pra não ficar falando bosta o tempo inteiro, a gente também faz. Mas, cara... Fala sobre o tema aí, tipo, dá dica, dá conselho. A gente acabou de postar o episódio piloto, tá sendo gravado na sexta esse episódio. E, assim, alguém já falou o problema lá que teve no episódio piloto do áudio, que tava muito alto da música, e tem mais gente comentando o tempo inteiro sobre isso. Já tô pegando feedback, eu já vou na próxima, já vou diminuir o áudio, já vou melhorar a edição e tal. Então, assim, vão comentando que isso vai me ajudar muito a melhorar cada vez mais o podcast. Exato. Então, é isso? É isso. Até a próxima. Até a próxima. O mangá mais próximo que eu consigo me lembrar é uma lembrança assim, lembra levemente o estilo, que pode ter elementos, era um homecom que chamava Himedol. A Himedol, é verdade, tem Himedol. Que... Só que tipo, ele era um rolê mais... É, só que o protagonista era cabeleireiro, só que eu não lembro que era, tipo, eu li o primeiro capítulo, só era uma escola que várias estrelas do mundo da arte participavam e tal, assim. Em Era bem Rimedol, o lindo, assim. protagonista era um cabeleireiro que queria virar um grande cabeleireiro de estrelas. Entendeu? E tinha a personagem principal, a personagem secundária, mas que sempre andava como principal, que era mais artística nesse sentido. Mas Rimedol era pior relacionado a cabeleireiro. Era Eretti Hong Kong, Exato. E é é a estranho única pensar coisa que que eu tinha lembro uma mais série de certo. cabeleireiro na Jump, imagina. Venceu, inclusive, a Golden Future Cup, né? É, ela venceu? Venceu. Caralho! Nossa senhora! Tempos magros pra Shonen Jump. Sim, Meu Deus, foi um dos foi uma vencedores. época. Né, foi foda. É, nesse sentido, sim. Por que não fazer uma série de manicure? Também, Pô, mano, eu não duvido. já peguei minha série. Ei, Bote, tem uma série que você vai desenhar. Ai. Ou bata com a série Nossa, de velho. manicure, certo? Seria fantástico. É, vai estar tá melhor que Platinum End. Opa! Opinião impopular! Opa! Mas. Se tem alguém que gosta de Platinum End, que já vai ser um milagre, essa pessoa vai ficar muito irritada. É. Ai, ai, mas nossa, mano. O Obo podia ter parado no meio de Bakuman, que pra mim já tava bom. Vamos começar, pessoal, começar a me odiar. Com as minhas opiniões impopulares, tipo, eu não gostar muito, tipo, eu não achar Neverland a sétima maravilha do mundo, por exemplo. Ah, não Só pra vamos constar, entrar eu nesses gosto, assuntos tá? Eu não acho ruim, polêmicos não. ainda. É. Tipo, eu tenho um assunto muito polêmico pra falar, que eu acho que um dos melhores, se não o melhor arco de Bleach é o dos Fullbringers. Isso aí é polêmico, é verdade. Né? Isso aí é muito Pô, polêmico. mano, eu gosto muito desse arco. Tipo, depois eu odeio, mas eu gosto muito desse arco. Pra mim é o melhor. Eu vou dizer que, tipo, talvez seja realmente o melhor arco de Bleach. Eu nunca tive uma relação Assim, eu. gigantesca com Bleach, por isso eu sempre achei tudo muito ok, tirando o fim, que fica uma merda depois os últimos 4, 5 anos de Bleach são realmente horríveis. Mas a É, Fullbring é eu não pra mim é li tudo. tranquilo. Eu não li tudo. Eu não consegui, É eu tipo. terminei numa hora, assim, ah, vai tomar no cu, eu só li o capítulo final. Ih, não perdi nada. Entendi tudo. Não, você não perde tanto, não. Eu lia mais por ler, tipo, muitas vezes eu passava a parte. O que que não tinha muito diálogo? E muita cena também. Na verdade, era tipo um personagem desenhado de maneira gigantesca em uma página. Né? Mas. O Tite Kubo tem um. Kubo, aliás. Vamos já em Jujutsu em Kaisen. Antes que. Sim. Mas tô acabando a parte de Act A.